A Rádio Melodia FM passa a apresentar Questão de Sensibilidade, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Um encontro marcado que fala de sentimento, mas principalmente que traz uma música que sem dúvida quer tocar o seu coração. Hoje nós vamos dar prosseguimento àquilo que iniciamos ontem. Aqueles que não ouviram o programa de ontem podem ouvi-lo ainda no endereço www.acasadapedra.com.br. É uma página nossa pessoal e lá no menu da esquerda existe um botão, um link piscando, o único que está piscando naquela página e que convida você a adentrar o site específico do programa Questão de Sensibilidade com todas as apresentações que já tivemos aqui. Então é uma viagem por um universo musical, sem dúvida, muito diversificado e, em certo sentido, até precioso, porque algumas das coisas que lá estão são material de colecionador. Bom, tirando esse aspecto, dizendo a vocês o que pode ser feito, vamos ao mais importante. Hoje vamos dar prosseguimento ao CD da Donna Summer. Estávamos quase terminando e começamos até a apresentar a faixa que não é a última música do CD que eu tenho em mãos, que é o que estou trazendo a vocês, mas é a última música do show do DVD que foi gravado. Vocês encontram essa música fechando. Inclusive eu fiz a recomendação ontem para que vocês procurem esse DVD, porque é maravilhoso e vocês encontram com facilidade nas locadoras. Mas o motivo que nos faz voltar a esse material, que de fato já foi apresentado anteriormente aqui no nosso programa, essa gravação da Donna Summer, é o fato de que ela nos deixou. E isso é muito triste, como eu dizia ontem, porque ela ainda tinha projetos e tinha todo um potencial. Com 63 anos, ainda o artista ou qualquer um de nós temos muita coisa a fazer. E hoje se mudou o conceito. Hoje a vida vai até bem mais. A única coisa que importa é que cuidemos da nossa saúde e que a tenhamos para que possamos viver com maior intensidade, com maior plenitude, com saúde, sem dúvida, que é o que importa, mas atuantes até um espaço e um tempo maiores, se Deus quiser, não é verdade? Bom, nesse sentido, eu só apresento, então, esta música que ficou faltando, que é o Last Dance, e também eu havia iniciado ontem, ficou cortado bem no iniciozinho. O Last Dance é a que vai tocar em segundo lugar, porque é a que vai fechar o CD, mas a anterior também só eu havia tocado só uma parte inicial, que é uma faixa muito interessante, que retrata a vida de uma moça que tem como sonho ser artista, ser cantora, principalmente cantora de musicais. É um musical que foi composto pela própria Donna Summer e ela extraiu essa música. Ela faz menção ao que ela estava compondo. Eu não sei se esse musical de fato chegou a Broadway, como era a intenção, eu não li nada a respeito, mas a música retrata a história dessa moça e num determinado momento. O nome da música em questão é My Life, Minha Vida, já é bem sugestivo, e se não me engano é o momento em que ela toma a decisão que ela vai romper com tudo, inclusive com o seu casamento, com o seu grande amor, porque ela queria por demais. Ela tinha um compromisso que ela havia assumido consigo mesma de ir para o estrelato, coisa que o seu suposto marido não aceitava. Então ela o deixa e parte para essa realização, a busca de um sonho. Eu não sei o resto da história, porque ela não conta, ela só fala isso e canta essa música My Life, que é exatamente o momento em que ela está falando para ele que ela vai seguir a carreira e que havia optado pela carreira. O nome do musical é Common Girl, como eu disse ontem, Garota Comum. Então eu vou tocar essa música que ficou cortada inteira novamente e em seguida aí sim eu toco o Last Dance, que é a última dança e que de certa forma completaria esse clima de disco music que foi o que mais prevaleceu nas composições e no trabalho da Donna Summer, embora não tenha sido exclusivo, ela compôs muita coisa romântica. Depois teremos duas faixas de estúdio que foram acrescentadas ao CD, mas que não estão relacionadas a esse show que está ao vivo gravado nesse DVD que vocês encontram com facilidade. Então vamos a essas duas faixas agora. This next song is from the play Ordinary Girl, and it's a time in the play when my character doesn't know if she can go back on stage. She doesn't know if anybody ever wants to hear her sing again. And so she stands on the middle of an empty stage, and she says a little prayer. She says, God, you gotta help me. I can't do this alone. If I was born to sing of going far, having my wants in a lifetime chance to prove I was a star, a thousand times I stood in the wings dreaming it was me. I heard the people going wild, but it was just my fantasy. Life is a dance. Maybe we're all players. So stand up and smile. Come on now. One more. Hit it, boys. Oh, trabalho da Donna Summer prevaleceu num clima alegre. Embora o que tenhamos aqui como motivo não seja tão feliz assim, vamos terminar de uma forma leve, de uma forma suave. E vamos dizer obrigado, Donna Summer, por tudo aquilo que você nos legou e que não foi pouco, foi muito. Uma riqueza enorme de estilos, de ideias e de inovações à música pop internacional. E essa sua musicalidade, essa voz fabulosa, ela tem um alcance de voz impressionante, um volume de voz, uma presença cênica contagiante, uma artista maior, e foi um prazer ter tido essa figura tão sensacional, fazendo a nossa vida ser mais bonita. Os artistas, às vezes, me lembram os antigos profetas. Eles trazem um pedacinho do que de mais vibrante e mais emocionante o astral superior, porventura, tenha. E por isso que eles brilham como estrelas. E essa relação é tão forte, e nós assim os chamamos, as estrelas que brilham. Brilham no nosso espaço aqui da Terra, assim como aquelas outras brilham lá no céu e nos encantam. E por isso fica aqui o nosso agradecimento, que Deus a leve para os seus espaços estelares e que ela faça parte agora de todos os outros artistas que são as estrelas que estão lá no céu e que de lá nos acenam com a sua emoção, com a sua beleza e com o seu encanto. E vamos dar prosseguimento então há mais duas faixas do CD, que são faixas de estúdio, só fechando o material, que é um material interessante também. E são duas músicas, uma delas, Love is the Healer, o amor é o que cura. Aliás, um título sugestivo. E I Will Go With You, que é, aquela, é uma versão em inglês do Con Te Partirò, do Bocelli. E o Bocelli, essa voz maravilhosa, que foi um grande sucesso também, mas é a versão disco da Donna Summer do Con Te Partirò, que aliás fez muito sucesso. Tudo que se passava para disco music era contagiante e, de certa forma, eu diria que ainda o é. Se você, em qualquer desses bailes dos jovens, as baladas, você coloca uma disco music, que os DJs, de certa forma, costumam fazer, você vê que o jovem responde e as pistas ficam cheias e, sem dúvida, um pessoal bem mais empolgado do que os ritmos que a gente ouve, de modo geral, nos dias que vão, mesmo agora. Com essa homenagem à Donna Summer, eu tenho deixado de falar de mim, principalmente, eu acho que isso é importante, eu acho que é importante você assumir aquilo que faz, seja para o bom ou para o não tão bom. E é a minha escolha, a minha fala, é aquilo que sou eu que chega até vocês através da música escolhida, dos comentários feitos. Então é importante ter a assinatura. Eu sou o Renato, Renato Tavolieri Filho, apresentando aqui na nossa querida Melodia FM o programa Questão de Sensibilidade, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. E também é possível que vocês, em algum momento, queiram entrar em contato conosco, solicitando alguma coisa, fazendo algum comentário. Isso é mais do que possível, não só possível, como Muito, muito louvável, e estamos aguardando o seu contato. Alguns de vocês até telefonam aqui para a rádio, mas é mais fácil que vocês, pelo menos no primeiro momento, me mandem um e-mail, porque assim eu posso ter tempo de responder com mais tranquilidade. E vocês podem fazer isso tendo acesso naquele mesmo endereço que eu já dei, www.acasadapedra.com.br, e lá vocês têm já no menu superior escrito contato. Clicando ali, vocês têm como mandar uma mensagem direta, não precisam nem mandar pelo seu e-mail mesmo. Você manda direto, preenche só os dados para que eu possa retornar. Ali tem um campo específico para que você ponha o seu nome, o seu e-mail e a sua mensagem. E isso vai ser muito bom. Alguns de vocês já têm utilizado esse e-mail, mas essa forma de contato, e muitos talvez não saibam que isso é possível. Outra coisa que eu gosto de dizer é que a nossa rádio está 24 horas online, ou seja, não há nenhuma desculpa para que você não escute a programação nossa, que está, sem dúvida, muito variada e muito interessante. E o nosso programa também está lá online todos os dias, ou seja, você mesmo não estando aqui em Varginha por qualquer razão, ainda assim não há um motivo para que você não esteja conosco, não é mesmo? Através da internet. Mas vamos ver o que que vamos apresentar para vocês hoje, dando continuidade àquilo que a Donna Summer nos trouxe. E eu vou trazer uma outra cantora americana fantástica e também, ela é um pouco mais jovem do que a Donna Summer, e de certa forma ela grava com muita frequência e tem uma voz adorável. Eu diria que ela é uma cantora que atualmente está tendendo para um pop romântico, mas a sua marca registrada é romântica, e ela teve toda uma introdução de gravações, principalmente de apresentações nos seus shows, nos seus musicais, toda levada a uma sequência daquilo que foi a sua grande influência e que é jazzística, a sua formação. Então, ela é uma cantora de jazz e muito a um estilo de Diana Krall. Quando eu disser o nome, vocês vão reconhecer, porque é muito difícil alguém não conhecer a Natalie Cole, filha do grande Nat King Cole, por isso que eu digo que ela vem de uma tradição jazzística. Nat King Cole, cantor romântico, mas de um jazz romântico, uma das vozes mais lindas que já o mundo produziu, embora o mundo tenha produzido e ainda produza vozes maravilhosas e inesquecíveis, né? E tão originais, e a do Nat King Cole, sem dúvida, foi extremamente original. Um timbre, uma colocação, uma voz assim, especialíssima e muito identificável. E a Natalie Cole, o que nem sempre acontece, que o filho de um grande artista, existia uma frase da Elis Regina, e eu não sei como é que ficaria hoje, porque hoje os seus filhos todos estão ligados à arte, e ela dizia numa entrevista, e ela sempre muito certeira e com uma língua muito, muito afiada, mas sempre colocando as verdades que às vezes são incômodas, ela dizendo: um filho de um Rockefeller sempre será o filho do Rockefeller. Como dizendo, não é tão comum que o filho de um grande gênio seja também um gênio do mesmo quilate, da mesma envergadura, da mesma dimensão. E ela dizia isso e de certa forma eu não sei como é que ficaria, por isso que eu disse, quando ela vê que ela tem uma Maria Rita, um Pedro Mariano e tem o João Marcelo, os três ligados à arte, filhos adoráveis, criaturas fantásticas, mas que seguem sem dúvida a tradição da mãe, e a mãe é realmente alguém inesquecível, que mesmo depois da morte é um impacto, e não é um impacto só na música brasileira, ela é um impacto na música internacional, também pela sua inovação e pelo seu exemplo. Ela é seguida por cantores do mundo inteiro, isso nós sabemos muito pouco, ganhando prêmios lá fora, agora recentemente, com uma das maiores vozes de todos os tempos, devido à sua técnica inigualável e à sua marca registrada, inovando na arte de cantar, E isso para nós é um orgulho, e sem dúvida igualar um feito desse não é tão fácil, embora os seus filhos sejam extremamente talentosos, sem dúvida. Mas estamos trazendo a Natalie Cole e vamos começar com ela agora. I never loved him. He never reached me. He was just someone, someone I knew. I think about him on alternate Thursdays when I haven't got anything better to do. He's got a problem. If he thinks I need him, I couldn't care less now that we're through. I only sit home and wait for his phone call when I haven't got anything better to do. Wasn't I fall and break my heart? And when he kissed me, he never ever moved me. It wasn't thrilling. thank you. shy type. You always whisper, never shout. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do till you tell me all about it. Making love to you too till you tell me all about it. Vocês acabaram de ouvir com a Natalie Cole I Haven't Got Anything Better To Do e Tell Me All About It. Com essa voz deliciosa e esse arranjo muito refinado, ela toda é muitíssimo bem produzida, tem uma colocação vocal perfeita, uma técnica apuradíssima, é impressionante o trabalho que a Natalie Cole faz, arranjos sensacionais, e o seu trabalho é muito, muito diversificado por esse seu gosto pela música que ela herdou do pai. Ela trabalha gêneros diferentes, mas eu acredito que a sua tendência sempre seja mais jazzística e pop romântico. E ela é uma linda mulher, inclusive, e isso, não que isso seja necessidade para a música, porque não é, mas sem dúvida é uma figura inesquecível. Vocês também encontram o material da Natalie Cole, e vale a pena, em DVD nas locadoras. É interessante conhecer a apresentação, muito simpática, refinadíssima, é uma artista maior. E aqui não tem muita projeção. Ela teve nas paradas com aquela gravação dela com o pai, e que fez muito sucesso. E aí os dois cantando em dueto. mas foi a única vez. E esteve no Brasil, sim, e já se apresentou aqui, mas para um público muito pequeno, muito seleto, e eu acredito que o grande público nem ficou sabendo. Eu não vi nenhuma entrevista dela na televisão, nada assim, não teve tanta projeção, não. Mas eu queria dizer alguma coisa que, na verdade, eu deveria ter dito antes de que entrássemos no material da Natalie Cole, ainda relacionado à Donna Summer, porque eu fiquei sabendo do falecimento da Donna Summer em aula, dando aula para um pessoal muito especial, os alunos da Minasul, um pessoal genial, e a gente se vê com frequência, porque eles têm necessidade profissional e não investimento não tão longa duração, precisam do uso do inglês e de poder usá-lo com fluência em pouco tempo. Então nós temos aulas com mais frequência, pelo menos com muitos deles, com exceção de um só, e que são grandes amigos. Mas eu estou dizendo tudo isso porque foi lá que eles fizeram menção ao fato da Donna Summer. Estávamos até na dúvida se era a mesma Donna Summer, e aí eu fiquei preocupado. Assim que a aula acabou, eu fui conferir e infelizmente era a Donna Summer. Mas sempre seria infeliz porque alguma artista maior teria partido, fosse quem fosse. Até fiquei pensando que pudesse ter sido. Graças a Deus não foi também. Aliás, graças a Deus, a gente gostaria que nenhuma fosse. A Diana Ross. Mas um dia as pessoas terão que ir mesmo, mas não tão cedo. Ainda daria para a Donna Summer ficar bem mais. Mas em todo caso, eu estou me referindo a esses amigos, alunos, e porque é uma curiosidade, mas também aqui eu, como não mineiro, mas já mineiro de coração, e que puxo a sardinha aqui para a nossa região, que é uma das maiores produtoras de qualidade de café do mundo, e eu queria fazer aqui a ressalva e o registro, porque eles me presentearam com um café especial que eles fizeram, a mistura, que é algo fenomenal. É realmente algo inimaginável. O que nos orgulha muito, né, saber que nós produzimos um café desse quilate. E eu aqui estou privilegiado por tabela. Com isso, agradeço ao pessoal da Minasul, esse pessoal, a começar pelo Marcos, que foi o que iniciou tudo isso, depois o Guilherme, e essa turma, que é o próprio Guilherme, com o Aécio, o Marco Antônio, o entusiasta do café, e o Francisco, que ajuda também nessa feitura. A eles o minha saudação e o meu agradecimento. Mas eu queria fazer esse registro para dizer para vocês que essas coisas às vezes ficam assim colocadas na mídia, mas os jovens conhecem sim a Donna Summer, mas algumas delas conseguem essa projeção, e uma Natalie Cole em algum momento teve, mas atualmente eu acredito que se você conversar com os jovens, eles não saibam quem seja, e é uma cantora ainda atuando mas com uma música de qualidade, que é uma música que está acima da classificação de música, vamos dizer, música moderna, música dos jovens, porque é uma música permanente, e ela tem o romântico não tem tempo, o tom romântico é de todos os tempos, e ela é essencialmente uma cantora romântica, e com uma leve conotação às vezes, e às vezes um pouco mais acentuada, jazzística, mas ultimamente ela tem tendido mais para um pop romântico, mas até um pop romântico dançante. E aqui vocês ouviram essas duas faixas iniciais, mas nós vamos ouvir alguma coisa até em ritmo bossa nova que está aí vindo pelo caminho. Vamos ouvir mais algumas faixas com a Natalie Cole. And leaves me all alone. He tells me where he goes. I'm not the only lonely one. Just ask a woman who knows. We used to share our troubles and the good times too. Now I'm left with all the woes. I'm not the only sorry one. Just ask a woman who knows. The days are long, oh, but the nights are longer. I've got the long summer's blues. You know my only consolation. I ain't got nothing more to lose. So then you have the story of a love gone wrong that used to blossom like a rose. So I'm not the only broken heart. Just ask a woman who knows. Well, my only consolation. Sun, laugh like a loon, everything is fun. It's crazy, but I'm in love. I act like a fool, what do I care? I'll be a fool as long as you're there. It's crazy, but I'm in love. I spread my wings and then I fly all around the city. The world's my sweet potato pie, and I'm sitting mighty pretty. I sweep out the stars, chase that old moon, fall into bed, I'm in a tune. It's crazy, but I'm in love. You're mine, you. You belong to me, you. I will never free you. You're here with me to stay. You're mine, you. You are mine completely. Love me strong or sweetly. I need you night and day. Arm in arm, hand in hand, we will be bound together, heart to heart, lips to lips, we're chained and bound together. You're a slave to my love in every way. You're estou eu novamente interrompendo uma música. Isso é porque o nosso tempo se acabou e eu preciso dizer boa noite a vocês. Uma boa noite, então. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Amanhã voltamos no mesmo horário, 8 às 9 da noite, aqui na nossa Melodia FM. Até lá. Yeah.